me olha da cabeça aos pés. Kit high fast, tipo Betamax, causando inveja por fabricar cash. Você só libera que comigo mexe, tipo Melo Cash. Me traz outro desse drink Purple Head. Você só libera. Depois trove desce, surgiu interesse quando vi que ela escutava um rap. Líbido entre corpos, líquido entre copos. Manzanhão dourado, yeah. Coleção de carros, yeah. Sempre insisto em dizer o quanto eu amo essa muchacha. Toda vez que passa meu coração para, te fala. Muito guapa, diferenciada quando vou levá-la. Me casa, su casa, viveremos como se não fosse nada. Danada, me abraça, junto viveremos, família seremos, em breve teremos uma muchacha. Toda vez que passa meu coração para, te falo. Muito guapa, diferenciada, quando vou levá-la. Me casa, su casa, viveremos como se não fosse nada. Danada, me abraça, junto viveremos, família seremos, em breve teremos. Na minha frente ela bailando, despacito me apaixonando. Dá um espacito que tô cantando, mas 10 pra 5 eu tô te buscando. Nosso o voo já tá chegando, marcado pra Madrid, isso é real. Ou se quiser vamos pra Barcelona, curtir e sair do caos da capital. Do presente ela vai pra casa de Chanel. Tô com mais cash do que a casa de papel. Casal confuso tipo Rio e Tóquio. Mina só com toque eu te levei pro céu. Sexy e não perde elegância. Espanhol o perfume é da França. Sou viciado na sua fragrância. Senta muito e nunca se cansa. Nunca se cansa. Invejoso não me alcança. Eu e a mais guapa do mundo construindo futuro com duas crianças. Eu amo essa muchacha. Toda vez que passa meu coração para, te falo. Muito guapa, diferenciada, quando vou levá-la. Me casa, su casa, viveremos como se não fosse nada. Danada, me abraça, junto viveremos, família seremos, em breve teremos uma muchacha. Toda vez que passa meu coração para, te falo. Muito guapa, diferenciada, quando vou levá-la. Me casa, su casa, viveremos como se não fosse nada. Danada, me abraça, junto viveremos, família seremos, em breve teremos. Yeah.